Faixa 3. A grande catástrofe do Cretáceo. O encontro 8, em que nossos peregrinos se reúnem aos lêmures há 63 milhões de anos, foi o nosso último encontro antes em nossa jornada retrocessiva de transpormos a barreira dos 65 milhões de anos, a chamada fronteira K/T, que separa a era dos mamíferos da muito mais longa era dos dinossauros que a precedeu. Asterisco. K/T representa Cretáceo Terciário, com K em vez de C, porque C já for usada pelos geólogos para designar o período carbonífero. Cretáceo vem de Creta, palavra latina que indica argila ou giz. Em alemão, giz é kreide, daí o K. O terciário era parte de um sistema de nomenclatura hoje em desuso e abrangia as cinco primeiras épocas da era cenozoica. Hoje a fronteira é chamada Cretáceo Paleógeno. Ver a escala do tempo geológico no prólogo geral. No entanto, a abreviação K/T continua a ser comumente usada e eu a usarei aqui. Fim da leitura de asterisco. K/T foi um divisor de águas na sorte dos mamíferos. Eles tinham sido criaturas miúdas semelhantes ao musaranho, noturnas e insetívoras, e por mais de 100 milhões de anos, sua exuberância fora tolhida pelo peso da hegemonia reptiliana. De repente, a pressão desapareceu e, em um tempo geologicamente muito curto, os descendentes daqueles musaranhos expandiram-se para preencher os espaços ecológicos deixados pelos dinossauros. O que causou a catástrofe propriamente dita? Essa é uma questão polêmica. Havia, na época, uma intensa atividade vulcânica na Índia, vomitando lava por mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. No Deccan Trapis, região basáltica do oeste indiano. Isso pode ter produzido um efeito radical sobre o clima. No entanto, indícios diversos estão levando ao consenso de que o golpe decisivo foi mais súbito e mais drástico. Aparentemente, um projétil vindo do espaço, um grande meteorito ou um cometa, atingiu a Terra. Os detetives costumam reconstituir os acontecimentos a partir de pegadas e cinza de cigarro. A cinza, nesse caso, é uma camada do elemento irídio encontrada em todo o planeta no lugar certo dos estratos geológicos. O irídio é raro na crosta terrestre, mas comum em meteoritos. O tipo de impacto de que estamos falando teria pulverizado o bólido entrante e espalhado seus restos pulverizados por toda a atmosfera, de onde por fim se depositaram por toda a superfície do planeta. A pegada, com 160 quilômetros de largura e 48 de profundidade, é uma colossal cratera de impacto, Chicxulub, na extremidade da península mexicana de Yucatán. O espaço é cheio de objetos em movimento que se deslocam em direções aleatórias, em velocidades as mais diversas relativamente uns aos outros. Há muito mais modos como os objetos podem deslocar-se relativamente a nós em altas velocidades do que em baixas velocidades. Dessa maneira, a maior parte dos objetos que se chocam com o nosso planeta se move a velocidades altíssimas. Felizmente, a maioria deles é pequena e se consome em nossa atmosfera como estrelas cadentes. Alguns são suficientemente grandes para conservar alguma massa sólida por todo o caminho até a superfície do planeta. E em intervalos de algumas dezenas de milhões de anos, um objeto bem grande colide catastroficamente conosco. Por causa de sua alta velocidade em relação à Terra, esses objetos colossais liberam uma quantidade inimaginavelmente grande de energia quando se chocam. Um ferimento de bala é quente devido à velocidade do projétil. Um meteorito ou cometa, ao colidir, estava viajando provavelmente ainda mais rápido do que uma bala de rifle de alta velocidade. E enquanto a bala de rifle tem seu peso em gramas, a massa do projétil celeste que encerrou o Cretáceo e aniquilou os dinossauros media-se em gigatons. O estrondo do impacto, propagado pelo planeta a 1.000 km/h, provavelmente ensurdeceu todas as criaturas vivas que não foram incineradas pela explosão, sufocadas pelo deslocamento de ar, afogadas pelo tsunami de 150 metros que se precipitou pelo mar fervente ou pulverizadas por um terremoto 1.000 vezes mais violento que o maior já provocado pela falha de San Andreas. E esse foi só o cataclismo imediato. Vieram então as consequências: os incêndios florestais globais, a fumaça, a poeira e as cinzas que barraram o sol em um inverno nuclear de 2 anos que matou a maioria das plantas e rompeu as cadeias alimentares do mundo todo. Não admira que todos os dinossauros, com a notável exceção das aves, tenham perecido. E não só eles, mas cerca de metade de todas as outras espécies, particularmente as marinhas. Asterisco. É tentador ver a catástrofe como estranhamente seletiva. Os foraminíferos das profundezas do oceano, protozoários em minúsculas conchas que se fossilizam em números enormes e por isso são muito usados pelos geólogos como espécie indicadora, foram quase totalmente poupados. Fim da leitura de asterisco. Espantoso é que alguma forma de vida sobreviva a essas provocações cataclísmicas. A propósito, essa que pôs fim ao Cretáceo e aos dinossauros não foi a maior. A honra cabe à extinção em massa que marca o fim do Permiano há cerca de 250 milhões de anos atrás, na qual aproximadamente 95% de todas as espécies se extinguiram. Dados obtidos recentemente indicam que um cometa ou meteorito ainda maior pode ter sido responsável por essa mãe de todas as extinções. Temos a perturbadora consciência de que uma catástrofe semelhante pode nos atingir a qualquer momento. Mas, diferentemente dos dinossauros no Cretáceo ou dos pelicossauros, répteis mamaliformes do Permiano, seríamos avisados pelos astrônomos com anos ou pelo menos meses de antecedência. Isso, no entanto, não seria uma bênção, pois, ao menos com a tecnologia atual, nada poderíamos fazer para impedir o desastre. Felizmente, a probabilidade de que isso venha a ocorrer durante a vida de uma dada pessoa é, pelos padrões atuais normais, irrisória. Ao mesmo tempo, a probabilidade de que isso venha a ocorrer durante a vida de alguns desafortunados indivíduos é quase de 100%. Acontece que as seguradoras não estão acostumadas a se precaver tanto, e os desafortunados indivíduos em questão provavelmente não serão humanos, pois a probabilidade estatística é de que, qualquer modo, já estejamos extintos antes disso. Pode-se elaborar toda uma argumentação racional mostrando que a humanidade deveria começar agora mesmo a pesquisar medidas defensivas para levar a tecnologia ao ponto no qual, se for dado um alarme digno de crédito, haja tempo para pô-las em prática. A tecnologia atual só conseguiria minimizar o impacto com um armazenamento equilibrado de sementes, animais domésticos, máquinas, entre elas computadores e bancos de dados, bem supridos de sabedoria cultural acumulada. Tudo isso em abrigos subterrâneos junto com humanos privilegiados, isto é o que eu chamo de um problema político. O melhor seria desenvolver tecnologias que até agora só ficaram no plano dos sonhos e, com isso, evitar a catástrofe desviando ou destruindo o intruso. Os políticos que inventam ameaças externas de potências estrangeiras com o intuito de atemorizar para obter apoio econômico ou eleitoral poderiam se dar conta de que um meteoro com potencial de colidir conosco serviria aos seus ignóbeis propósitos tanto quanto o império do mal, um eixo do mal ou a mais nebulosa abstração, terror. E ainda por cima haveria outro benefício. Isso encorajaria a cooperação internacional em vez de promover a divisão. A tecnologia em si é semelhante aos mais avançados sistemas de armazenamentos da Guerra nas Estrelas e à própria tecnologia da exploração espacial. A percepção em massa de que a humanidade como um todo tem inimigos comuns poderia gerar benefícios incalculáveis, aproximando-nos ao invés de nos afastar, como no presente. Evidentemente, uma vez que existimos, nossos ancestrais sobreviveram à extinção do Permiano e depois à extinção do Cretáceo. Estas duas catástrofes e outras que também ocorreram devem ter sido muitíssimo desagradáveis para eles, que sobreviveram por um triz, possivelmente surdos e cegos, mas ainda, de algum modo, capazes de se reproduzir, pois, do contrário, não estaríamos aqui. Na época, talvez estivessem hibernando e só acordassem depois do inverno nuclear que se supõe sobreviver a uma catástrofe dessas. E depois, na plenitude do tempo evolutivo, colheram os benefícios. No caso dos sobreviventes do Cretáceo, deixou de haver dinossauros para comê-los e competir com eles. O leitor poderia pensar que teria havido também uma desvantagem. Não haveria dinossauros para eles comerem. Mas poucos mamíferos eram grandes o bastante e poucos dinossauros eram pequenos o bastante para que isso significasse uma perda considerável. Não pode haver dúvida de que mamíferos se desenvolveram em massa após o K/T, mas a forma desse desenvolvimento e como ele se relaciona com os nossos pontos de encontro é controversa. Foram sugeridos três modelos e chegou a hora de analisá-los. Há áreas de coincidência entre os três e eu os apresentarei em suas formas extremas, visando tão somente a simplicidade. Em nome da clareza que eu prezo, mudarei os nomes usuais dessas teorias para modelo do Big Bang, modelo da explosão tardia e modelo não explosivo. Existem paralelos na polêmica sobre a chamada explosão cambriana que examinaremos em O Conto do Verme Aveludado. 1. O modelo do Big Bang, em sua forma extrema, vê uma espécie de mamífero sobrevivendo à catástrofe do K/T, uma espécie de Noé do Paleoceno. Imediatamente após a catástrofe, os descendentes desse Noé começaram a proliferar e divergir. No modelo do Big Bang, a maioria dos pontos de encontro ocorreu em momentos próximos, logo depois da fronteira K/T, o modo de ver retrospectivamente a rápida ramificação divergente dos descendentes de Noé. 2. O modelo da explosão tardia supõe que houve uma grande explosão de diversidade entre os mamíferos depois da fronteira K/T. Mas os mamíferos dessa explosão não descenderam de um único Noé, e a maioria dos pontos de encontro entre mamíferos peregrinos é anterior à fronteira K/T. Quando os dinossauros subitamente saíram de cena, houve numerosas linhagens de pequenos mamíferos semelhantes ao musaranho que sobreviveram e assumiram o lugar dos dinossauros. Um musaranho evoluiu e originou os carnívoros, outro originou os primatas e assim por diante. Esses diferentes musaranhos, embora provavelmente fossem bem parecidos uns com os outros, vinham de linhagens que haviam se separado em um passado remoto e tinham sido unidas em uma fase muito antiga da época dos dinossauros. Esses ancestrais seguiram paralelamente seus longos estopins rumo ao futuro por toda a época dos dinossauros até a fronteira K/T e então todos explodiram em diversidade mais ou menos simultaneamente quando os dinossauros desapareceram. A consequência é que os concestrais dos mamíferos modernos são bem anteriores à fronteira K/T, embora só tenham começado a divergir uns dos outros em aparência e modo de vida depois da morte dos dinossauros. 3. O modelo não explosivo supõe que a fronteira K/T marque algum tipo de brusca descontinuidade na evolução da diversidade dos mamíferos. Estes simplesmente foram se ramificando cada vez mais e esse processo ocorreu antes da fronteira K/T de um modo parecido como prosseguiu depois dela. Assim como no modelo da explosão tardia, os concestrais dos mamíferos modernos antecedem a fronteira K/T. Só que neste terceiro modelo, eles já haviam divergido consideravelmente quando os dinossauros desapareceram. Dos três modelos, os dados que dispomos, especialmente as provas moleculares, mas também cada vez mais os dados de fósseis, parecem favorecer o momento da explosão tardia. A maioria das principais ramificações na árvore genealógica dos mamíferos é muito antiga, dos primórdios da era dos dinossauros. No entanto, a maioria desses mamíferos que coexistiram com os dinossauros eram bem parecidos uns com os outros e assim permaneceram até que a remoção dos dinossauros libertou-os para explodir na era dos mamíferos. Alguns poucos membros dessas principais linhagens não mudaram muito desde esses tempos remotos e, consequentemente, se parecem uns com os outros, muito embora seus ancestrais comuns sejam antiquíssimos. Os musaranhos eurasianos e os tenreques do gênero Microgale, por exemplo, são bem parecidos, provavelmente não porque convergiram de pontos de partida diferentes, mas porque não mudaram muito desde esses tempos primevos. Supõe-se que seu ancestral comum, o concestral 13, tenha vivido há cerca de 105 milhões de anos, quase tão distante da fronteira K/T quanto essa está longe do presente.